Oscar Mike Leck, livre o táxi, show para ingresso 17, atenção, homens trabalhando na Taxiway, Oscar. Sendo 314, controle, contato radar. Números 45, controle 1098, boa tarde. Vamba, livre aproximação em LS. Romeu Wolf Victor, na minha escuta, prossegue Lima, Mike, Quebec e reporta para o cruzamento da 17, ainda nessa frequência. Mike vai pousar ou vai fazer troca de metida, confirma? Pouso completo, não vou ver Mike. Ok, aguarde então sobre a rotatória, aguardando instruções. Aguardando, não vou ver Mike. O Golo 399 ali e mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Golo 399. Puxe, atirar na portaria do 2231, a parte 3. Chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Lembrando direito, chama na solo, tripling. Preste pátio, quem ainda me escuta aguardando? Ah, tem uma ativa que avisou com o mesmo, vai ficar na 6.2231. De acordo com a equipe de solo, assim que o ADR da trip parquear na remota 04, tem nível pushback, acionamento, reporta táxi. Afirmativo então, após o trip, a gente vai coordenar com a pessoa de solo e vai reportar táxi 2231. 206. 0 para... Azul 4206, este é o controle Salvador, via chegada à Mari, ajuste no 008, está autorizado, reitero, autorizado via chegada à Mari, ajuste no 008 para o Azul 4206. Excesso, via chegada à Mari, 1.800, 1.402, 06. Alfa Juliette Romeu, direita 070 para o localizador, chama estabilizado. 070 para o localizador, reportará estabilizado. Exolo Novamba, localizador em aproximação, cheque trem, chame torre, 11895. Checar o trem, chamar na 2895, Valeba. Controle Salvador, Oceano 62, 10, informação. Oceano 6210, autorizado via chegada à mar e ajuste no 008. Via 10008. Mike, tome uma proa em direção à cabeceira 28, ingresse na perna do vento, lá no través da cabeceira 28, perna do vento da 10, partindo através da 28 e aguarde instruções para a base, ok? Prossegue através da 28 inicialmente, o Nova Break Mike. Aguardando balizamento? Afirmativo. Sente contato tempo certo. O Vitor Mike Leck, decolou de Salvador aos 48, controle em 119, decimal 8, boa tarde. 98, né? Salvador é parte, está passando o Vitor Mike Leck, Lab 2, 1000. Vitor Mike Quebec, control, flying visual from Salvador, Tucairu, over. Visual, Tucairu, está passando o Vitor Mike Leck. Até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1008, bom voo. Índia Alfa 1895, ponto de espera da 10, 1008 no ajuste, 3145, obrigado. Queco Delta, boa tarde, confirmando destino Manati. Autorizado Manati, o nome o PES, decolagem da 107, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119, decimal 8, torre em 118, decimal 95 e aciono padrão 0125. Estabilizado do localizador. Ok, Alfa Juliette Romeu, localizador e ILS autorizado. Você vai pousar agora? A NET novamente, prosseguir no mesmo procedimento. Ok, anotei. Chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Eco de 1 November, escuta da torre, Salvador. Alfa Juliette Romeu, complete o procedimento, aguarde instrução para remetido, ok? Ótimo. Eco Zulu November, escuta da torre. Você tá 3145, número 2 no ponto de tá pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera, tá 3145, boa tarde. Boa tarde. Eco Zulu November, na escuta da torre, Salvador. 360. Azul 6973, só o estado de cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge. Da Eulia da Bridge, 6973. Para o táxi passageiro 2231, com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, terra Brasília. Passaria 2231, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-95, o ajuste 1008. Afirmativo, parte Indy Alpha, ponto de espera 1895, muito obrigado. Nada mesmo. Sobrado. O November Yankee Mike, ingresso na perna do vento da 1-0. E reporte no Través Norte da torre de controle. Na perna do vento da 1-0, November Yankee Mike. O gol no 077 ali, mantém 1-0. E mantém, pique 1-0, gol no 077. Oceano 6314, chame Recife 12685. O Mike Codoto, liga somente para o táxi. Azul 4206, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, Azul 4206. Qual o procedimento? O senhor vai visual agora? Confirme. O novo ILS, ó. Ok, suba para 2000 pés e chame o controle em 119.8 novamente, por gentileza. 2000 pés, 119.8, November. 5. 8, é do November, decolado na sua escuta. Tocou e arremeteu na sua escuta. É que Zulu November, deixou o controle de Salvador, prossiga. É, tocou e arremeteu, senhor, na sua escuta, para um novo procedimento, se possível. Ah, positivo, é possível sim. Suba para o nível 0620, afaste na saída coral. 060 na saída coral, November. Já 3217, puxa acionamento no 03. Exulo November, tem um avião alinhado para decolar. Se curva à direita agora e livre o eixo, câmbio. Curva à direita, livrando o eixo. Direita e suba para o 060. 060 na coral, November. Meia 973, pronto, copy? Pronto, copy, 6973. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulou no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5-1-2-5 no transponder. Autorizado Campinas, nível 360, decola 5-1-0, curva direita da El, Leda Bridge, intercepta Pesulou no meio, passa com ponto forte. 19, 7, 1, 8, é o controle, 1, 2, 3, 4, azul 6973. Azul 6973, correto, portão 1, não chama pronto para o SPEC, funcionamento. Amarelo, 6973. Oceano 6210, velocidade a partir de agora, 210, inicia a redução. Iniciando, 6210. Final, 10. Línea base, reporta interceptação no final, 10, 10, 10, 10. Conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9-8 e aciona 5-1-0-5 no transponder. Frequência 13325. 3325, 399, boa. Número de parte, tá batendo muito mais, também. Go ahead. Vai ser disparada a barra. Roger, goodbye. Goodbye. 3000. Ok, suba para 2000 pés, atento à aeronave da Gol decolando, já chame o controle 119.8, boa tarde, o Alfa Filete Romeu. 119.8, Alfa Filete Romeu. Tô vendo o Rick Mike, final da 10. Tô vendo o Rick Mike, aguardo autorização para o pouso. Aguardando, tô vendo o Rick Mike. Gol 077, decolou 55, controle em 119.8, boa tarde. Juliette Romeu, controle. Presente Alfa Juliette Romeu, solicita ingressar no Axé e prosseguir para a toca emitida em Veracruz. Sim, o senhor vai manter mil pés no corredor Axé e vai para Veracruz para a toca emitida, autorizado. Certo, graças. Eu vou no 399, poderia só confirmar a frequência? O 399, Recife opera em 13325. 3325, obrigado. Controle 1077. 1077 é o controle Salvador, está em contato radar, curve à direita e voe para Leda. Direto Leda 1077, da guarda. Oceano 6210, livre LS. Entre, senhor. Azul 4206, torre 1895. 1895, 4206, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, autoriza o Evo 90, manter o 40, 040. Ok, mantém então 040. 040, novembro, grato. 4206, final da 10. 4206, boa tarde, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Agora, no 4206. Se possível, Azul November solicita regresso. O senhor solicitou um ILS, não é isso? Afirmo. Você vai ter que afastar um pouquinho, que eu estou com os jatos aqui fazendo um estar. Você vai ter que afastar um pouquinho de Salvador. No máximo umas 20 bits, tá bom? Muito grato, senhor. Passando, aguardando autorização para regresso. É, positivo. Eu bem que gostaria de facilitar o seu cheque, mas o aeroporto de Salvador é o mais movimentado do Nordeste. Infelizmente, nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer. Boa, boa! Ciente, tá vendo? Mike, no solo 58, por gentileza agiliza, liberação à direita, chama o solo em 121 na décima 9, até já. Está no Través 04, prossegue como número 4 no ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 112 décima 9, 5, ajuste 1008, bom voo. A presente da Castelano, Veracruz, possibilidade de possível fazer o VOR. Novembro Link Mike confirmando Pátio, Pátio 4. Sente táxi via Alfa e mantém a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, Juliette, Mike. Aproando o coral de Alfa, Juliette e Romeu. Boa tarde, Salvador, tá? 3-4-0, boa tarde, na Mare, Cruza, nível 1-9-7-0 para 1-9-0. 3190, autorizado via chegada à Mare, ajuste 1008. 1008 na Mare, obrigado. A Eco Zulu Novamba, vetoração, direita proa 300, falha de comunicações na radial 265 de Salvador, gire a direita para Duna, desça para 2000 e execute o ILS para pouso na pista 10, Eco Zulu Novamba. Gentileza, outra aeronave módulo aqui ao mesmo tempo. Vou ver direita proa 310 agora. Direita na 310, Novamba. Mantém 4 mil, senhor? Por enquanto mantém. Mantendo 4 mil. Frank Mike vai aguardar para ingresso no pátio principal, ok? Gentileza, agiliza a liberação à direita, chama o solo 219. Agilizando a liberação, solo 219, 4206. Reiterando, o senhor está autorizado via chegada, porém eu preciso de uma redução de velocidade agora para 250 nós. Ok, iniciando agora a redução. Está 3145, enfim, agora após o Avianca, Lim mantém 1-0. Lim mantém após o Avianca, 3145. Runa 077, controle Salvador, transmitindo em blind. Chame Recife, 13325. Eco Zulu Novamba, direita pro 3620, está autorizada a descida para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Eco Zulu Novamba. 2000 pro 360, limitado pelo local na verdade. Já está pronto pro táxi? Pronto. Indy Alpha, tá bom, espera da 1-0, ponte espera torre 1-1-2, decimal 9-5, ajuste 1008, bom voo. Indy Alpha, ponte espera da 1-0, torre 1845, com 1845, com 1008, 3217. O November Yankee Mike, assim que a aeronave da Gol Varig passar, ingressa Juliette e reporta novamente na Tatsui Lima, o November Yankee Mike. 3145, vento de 090 graus com 16 nós, está autorizada a decolagem da 1-0. Decolagem da 1-0, 3145 da TAM. Passarendo 2231, após a rolagem do TAM, ali mantém 1-0. Juliette, portão 08, resultado 2-0. Gol 1077, controle Salvador transmitido em blind, chame Recife, frequência 13325. Hotel Boa Tarde, Oceaner 62-10. Oceaner 62-10, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa e Juliette pro 1-0. O November Yankee Mike vai prosseguir o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5, para ingresso até o Pátio 4. Décima 8, boa tarde, agradeço a espera. 98, não por isso, obrigado. Décima 8, boa tarde. Boa tarde, 98, boa tarde. Está 3145. 3145 é o controle de Salvador, está em contato radar após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, 3145. Salvador, muito boa tarde, 3560 está autorizado via chegada à mar e ajuste no 008. Via 008, estabilizado avistando no 395. No 395 em aproximação, cheque o trem, torre 1 no 895. Fechar uma torre 1895 no 395. Comando Golo 925 para Brasília 360. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1-19-8 e aciona 5106 no transponder. Câmbio autorizado 360, decolando da 10 com curva direita na saída Arbor, após Elefa, após a Pêndulo 17, o controle 198. E o transponder 5106 ao voo no 925. Voo no 925 correto, portão 5, chama pronto para o SBEC acionamento. Reportarei quando pronto para o estacionamento, voo 1925. Saredo 2231, decolou de Salvador ao 06, controle em 1-19-8, boa tarde. 1198, boa, obrigado. Controle, boa tarde, para Saredo 2231, decolou. Saredo 2231 é um controle Salvador, está em contato radar. Suba sem restrições para o nível 180, inicie curva esquerda agora para Momo. Sem restrição, 80, iniciou curva esquerda agora, proa de Momo. Henrique Mike, eu informo que há homens trabalhando lá no ataque sem Oscar, esteja atento, ok? Eles já estão cientes da sua aeronave. Ela vai efetuar pouso agora? Sim, senhor, pouso final. Ciente. Mantenha a 10. O controle solicita que suba restrito a 3 mil pés até 10 milhas, ok? Entre após o gol ali, mantém e está restrito 3 mil pés por 10 milhas, até 3,2,1,7. Zero livre ali. Ok, recebendo 3,1,7. Vamos, localizador, torre 1-1895. 895, November. Torre, Exo November. Exo Zulu November, complete aproximação, guarda autorização para o pouso. November, guarda autorização. November, Henrique Mike, ciente, boa noite, boa tarde. Golo 395 no solo ao 08, ao livrar à direita, chame o solo 21-9 e tenha uma boa tarde. Vai chamar o solo 121-9, voo no 395. Tá 3217, o vento de 0,80 graus com 16 nós, o altímetro 1.008, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, TAM 3217. Tem Juliette para ingresso. Tem Juliette para ingresso, 395. Controle passaredo 2231, seria possível proa de VATAP? livre. VATAP na proa. Ligou no 755, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Perdão, torre 312 no 7, decolou aos 3. Perdão, aos 1-0, chama o controle em 119.8, boa tarde. 19.8, boa tarde. Eco 1 November, checa o trem de pouso, o vento é de 080 graus, 14 nós, que negar 1.008, livre pouso na 10. Livre pouso, November. 317. 3217 é o controle, sub mantenha 3.000 devido ao tráfego, câmbio, contato radar. S3000, S3, está 3217, pode voar direto. Lale, Dael? Autorizado. Ok, de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, ciente. 4000, na vertical de Salvador, em órbita. Alfa Juliette Romeu. Após o pouso do Papa Alfa 31, alinha e mantenha 1-0, gol no 755. Bono 395, Juliette, portão 04. Juliette 04, 395. 3560, livre aproximação ILS. Livre ILS, pode estabilizar, até 3190 em aproximação, cheque trem, torre 11895. 11895, muito obrigado, boa tarde, você vê. Boa. Controle, eu passarei do 2231. Prossiga. É possibilidade de coordenar com o centro, a proa do destino, barreiras, é apenas 15 graus à nossa direita. Anotei, aguarde. Obrigado, amigão. Iniciar a rolagem agora. Positivo, ciente, November, no solo aos 1-3, por gentileza, agilize a liberação à direita na Delta, chame o controle de solo em 121.9, boa tarde. Golo 755, livre decolagem da 1-0, vento 090 graus com 20 nós. Essa no pátio principal e reporta novamente na Taxi Lima. Bravo Índia, boa tarde. Confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. O Bravo Índia chamou o solo, confirma. Mizuno 90, altímetro 1008, vento de 090 graus com 18 nós. Está autorizado o pouso na 10. Vento livre pouso, 3190. Afirmo, pátio 3 negativo pernoite devido a obras. Prossegue então o táxi pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal, o Eco Bravo Índia. Conhece o aeródromo? 755. Entro na órbita de Alfa Juliette Romeo. Positivo, permanece na órbita. Ah, tá manejando na órbita. Confirma a aeronave chamando, COP. Inserido 2231, autorizado. Pro de Barreiras, 2231, obrigado, amigo. Felipe 54 no 5, só um instante, COP. Prepare a saída coral aguardando o nível 140. Bravo Índia vai ingressar no grande pátio, contornar o mesmo e vai reportar novamente na Taxi Lima, o Eco Bravo Índia. Então 3190, seu solo foi o Zuno 6, chama o solo 21-9. Beleza, agora 7-5. 3190, boa tarde, Tati V Alfa, reportante de ataque 6 Juliette para ingresso. Eco Zulu November, prossegue Lima, Mike, Quebec, reporta nessa frequência para o cruzamento. 755 liberado da restrição, inicia a subida. Seção 360 no 755. Já na Taxi Lima, seguindo a mesma via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec me chame novamente para o cruzamento, ok? Solo Salvador, voo no 925, para puxa, acionamento no 05. Só um instante para iniciar no 05, aeronave da TAM já no Taxi Alpha, vai prosseguir para o 612, já coordene com a equipe de solo após a passagem da mesma, livre acionamento, reporta táxi. Gente, após o TAM, inicia, chamará para o táxi, voo no 912. TAM 3190, Juliette, portão 612, agilizando na medida do possível. Agiliza para o 612, 3190. Zulu Novembro, autorizado o cruzamento no 735 até o pátio 5. Na minha escuta até. Bravo Índia vai ingressar próximo à esquerda via Quebec e após vai taxiar via pista até próximo a cabeceira 17, onde fica o pátio 4, ok? Ao ingressar na pista direita até a cabeceira 17 e após taxa iótica pátio 4. Alfa Juliette Romeu, desça para 2000, bloqueia afastamento no procedimento VOR pista 10. 2000, bloqueia afastamento. O Alfa Juliette Romeu no 0. 54 no 5, Franscop. Trip 54 no 5, autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída coral e após coral conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 0260 no transponder. Trip 54 no 5, correto, parte 3, já porta para onde vem aqui no momento. O Eco Bravo Índia, Taxi Oscar, é a próxima à esquerda agora, para ingresso no pátio 4, eu tento homens trabalhando na Taxi, ok? Solo Salvador, boa tarde, 3. 2560, boa tarde, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantém antes da Juliette, no seu aguardo, na 3560. Iniciando afastamento de Alfa, Juliette Romeu. Gente. Vista alguma viatura amarela no pátio, confirme. Gente, eu vou contactar em freio só um instante, ok? O Eco Bravo Índia. Toma, 1973, alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas e 35 minutos de autonomia, 9:05 a bordo, para o pátio. Azul 6973, táxi vem de Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1008, bom voo. 1008 de Alfa, ponto de espera da 10, ponto 295, obrigado, Azul 6973. Juliette Romeu, após o procedimento, você vai prosseguir para pouso? Sim. 5491, autorizado via chegada MAN, pista 10, ajuste do 008. Via MAN, 1010, 491. O ajuste 1008, no 008. É, 1008, ajuste, pista 10, 491. Alfa Juliette Romeu. Positivo, vai fazer a RMT e o ILS tá ou no zero e final. Ah, ok, gente. Azul 6973, está autorizado a alinhar em decolada 10, vento de 090 graus com 14 nós. Ali decola pistão no 0, azul 6973. Beleza, agora. Juliette para o pátio 3 com cautela, né? O 601 autorizado via chegada Bonf, ajuste no 008. Via chegada Bonf, 1008, ou 601. 6201, boa tarde, só um instante cópia para o Galeão. Boa tarde. Prepara a saída da Eoli da Bridge aguardando. Bom, 1925, nós estamos com 111 a bordo, autonomia de 4 horas, alterando o Galeão. Bom, 1925, vai tentar a aeronave da TAM, vai parquear para o 03, após prossegue táxi via pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1008, bom voo. O TAN já passou, prossegue parte de Alfa, parte espera 2295, voo no 9. Azul 6973 decolou de Salvador aos 24, controle em 119, decimal 8, boa tarde. 198, obrigado, 6973. Gente, já contactamos a Infraero, vou contactar novamente, porque são instantes. R, Salvador, boa tarde, gol 19, ponto de espera da 1-0. 1-9-2-5, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantendo o ponto de espera da 1-0, gol 19. Alfa Juliette, Romeu Chame Torre, 1-9-8-9-5. Alfa Juliette, Romeu. Controle, boa tarde, Azul 6973. 6973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, o 6973. Final. Vai tocar RMT, é isso? Afirmativo, e prossegue ILS, e depois todo o sinal. Sim, está autorizado, toca remetido, o vento de 0 graus, o nosso altímetro 1018, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Tipo 491, reduz a velocidade para 2109, número 2 na aproximação. Reduzindo 2109, 5491, trip. Alima, tem 1-0. Alima, tem 1-0 para o nosso. Ana 6201 no pronto copo. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, onde intercepta o Brasil 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5-1-5-4 no transponder. Tocou remeter os 27, suba para 2000 pés, chama o controle em 119.8, boa tarde. Alfa Juliette, muito boa tarde. Controle de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, mantenha pronta 2000 pés, aguarde vetoração para sinal ILS. Alfa Juliette Romeu. Com no 601, não confirme sua velocidade. Estamos mantendo reduzido para 250 nós. Sente. Com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Controle em 1-9-8 e aciona 5-1-6-3 no transponder. Sente azul 4206, autorizado Recife, nível 350, conforme rota do plano, Upper Whisky 58, circulando pistão 0, Puca, Jamo e Aracaju. Controle em 119.8 e o transponder 5-1-6-3. Azul 4206 correto, portão 8, chama pronto para o SBEC funcionamento. Chamará pronto, azul 4206. Paulo 5495, pronto para funcionamento. Trip 5495, parte 3, reporta pronto para o táxi, livre acionar. Pode dar pronto. Esquerda para o 05040, Alfa Romeo Juliette. Boa 045, o Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo 045, suba para 4000 pés. Subindo para 4000, Alfa Juliette Romeu. Vou no 601, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pode ser avisado no localizador. Para 2000, tomará estabilizado no localizador, vou no 601. 5491, desça para 3000 pés. 3000 pés, 1008, 5491.

Salvador Ground, Tripi, Tripi, Sul 219. Gol 925, decolado 1080 graus, 15. Curva esquerda, 150, irá passar o curso do localizador, seu limite é o que demais. 080 de Simbra. Gente esquerda, 150, limite 080 de Simbra, 5491 no trip. 4 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para ataque. Trip 54 no 5, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1008, um bom voo. Principal Índia Alfa, 2895, boa. Limite QD mais 140 de Simbra, Alfa Juliette e Romeu. Parte que encontra-se a pista que decola. Constante coordenação, o quilo, quilo Lima. O trip 5219, pronto, copia. Copia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decolada 110 com curva direita no perfil da saída Arbor. E após Arbor, direto Vitória da Conquista. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5175 no transponder. Autorizado 200 para a Conquista, pista em 110, decola curva direita, saída Arbor, depois direto 1965. E 198 e 5175, trip 5219. Trip 5219 no pátio 3, já porta pronto, pushback, se não me engano. Portará 5219. 0 saída da El. 360 na saída da El, gol 1925. Gostaria de confirmar a saída para o gol 1925, foi autorizada a saída Arbor. Afirmativo, gol 1925, suba para 360, saída Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, 1925. Tipo 5491, está autorizado a reassumir a navegação na Pro de Duna. Pro de Duna, 5491 no trip. Digi, mantém o 40, Alfa Juliette Romeu. Afirmativo, Alfa Juliette Romeu, aguarde para descida. Romeu. No Gilete, curva esquerda, proa 280, limite radial 300 de Salvador. Esquerda 280, radial 300 de Salvador. Tipo 5491, informo o tráfego que precede, 11 horas, 12 milhas, passando 2000 para 2.800 para 2.000 pés, Boeing 737, desça para 2.000 pés, repostabilizado no localizador. 2.000 E o padrão é estabilizar um localizador 5491 reduzido 170 nós. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu tenho 5415. 495, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140, quando possível, direto para o alvo. Presidente, para o alvo em acessão 140, 5495. Poderia confirmar o radial ideal de saída para a feira? Então, Kilo Lima autoriza Salvador para a Feira de Santana, idealmente no 1000 pés, decolagem da 35, prossegue após decolagem, prosseguindo direto para a Feira de Santana em coordenação com controle em 1, 19.8, em 1, 18.95 e aciona 5144 no transponder. 601, boa tarde, reporte baixado, travado, passando o tempo. Estamos baixado e travado. Voo 601. TB? 03. Acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere em 118.95, ajuste 1008. Um bom voo. 3.000 pés, mantenha, pro. 3.000 pés, Alfa Juliette Romeu, mantenha aí na quarta. Valeu. Salvador, o Xenem 143, com a papai. Xenem 143, aciona identificação, autorizada a chegada a bom, fidesa para 4.000 pés, NH1008. Para 4.008, na chegada a bom, fidesa para 3. Acionamento, Kilo Lima. Livre táxi, chama para ingresso no 71008, ajuste. 491 estabilizado. Afirmativo, 5491 já está visual com a pista. 5491, chame torre 1198.95. 1895, 5491, triple, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, tripe 5491, hora 4 milhas do externo. 5491, continua a aproximação, reporta baixado e travado. Está lá baixado e travado, 5491. Ativo. Reporte aliado e pronto, na 35. Kilo Lima. Uno 925, chame Centro Recife, frequência 128.8. Alfa Juliette Romeu. Boa tarde, Gol 1856, centro da Papá. Gol 1856, boa tarde, formação Papá confere, Recife, nível 390, copia. Copia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Roda 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. O controle em 119.8 e aciona 5156 no transponder. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju, controle 198, transponde 5156, gol 1856. Bom Gol no 856, correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento. Agora quando pronto, nós. Solo, Gol no 601. Gol no 601, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, Gol no 601. Solo, Janel 6201, na 10 para puxa acionamento. Janel 6201, portão 10, livre acionar, reporta táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 6201. 9-8. Alfa Romeo Juliette Romeo, mantenha a frequência do controle. Para o localizador esquerda, 130 e desça para 2000 pés. Positivo, tá? Foi instruído a manter outra frequência. Tá mantendo agora 19-8, de Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo, a instrução foi para outra aeronave. Ah, positivo, desculpa. 0090 graus, 159. Livre pouso, 5491. Mantém-se em condições visuais, no meu pé, direto para o Itapuã, repórter através do Parque Pitaçu e confirme para o B. Sente, mas repórter para descida através do Parque Pitaçu. Autorizado do Loco, de Alfa Juliette Romeo. Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo, chame torre 118-95. 118-95, de Alfa Juliette Romeo. Kilo, Kilo Lima, a TR já cruzou o eixo, o vento de 090-15-9, decolagem autorizada da 35. Ciente, decolagem autorizada, 35, Kilo, Kilo Lima. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, estabilizado no loco. Alfa Juliette Romeu apenas confirmando, pouso na 10. Afirmativo. Continua a aproximação, informo o Charlie 182 decolando da 35. Vai prosseguir com proa direto aí após a colagem para a Feira de Santa. O senhor continua a aproximação e aguarda a pista livre. E Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, ciente, final, pouso na 10. Trip no solo aos 43, direita, 121, décimo 9. 219-5491. O Chanel 6201 está com 129 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, está alternando Guarulhos para o Neste. O Trip 5491 está aqui em frente, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, 5491. O Chanel 6201, no táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118-95, ajuste 1009 agora, um bom voo. Gente, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera da 10, 118-95, 6201. M143, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento em LS X-Ray, repós estabilizado no localizador. 2000, está autorizado final do X-Ray, vai reportar estabilizado no localizador. Com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, livre, pushback, acionamento, reporta táxi. Paciente, após a passagem da aeronave da Avianca, está livre, pushback, acionamento, chama para o táxi, 4206. 6-0 milhas de Salvador, Kilo Kilo Lima.